Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Palavras de Esperança. Hoje, com a presença do seu padre Orlando Henriques, o pároco na Unidade Pastoral de Pampilhosa da Serra. Este programa Palavras de Esperança, que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Sejam então bem-vindos à nossa companhia. À altura também de saudarmos o seu padre Orlando Henriques. Seu padre, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É uma alegria estar convosco hoje também. É então a altura de mais uma edição das Palavras de Esperança. Estamos e vamos incidir sobretudo naquele que é o terceiro domingo do Advento. Um domingo com uma importância particular. Sim, este domingo é conhecido como o Domingo da Alegria. Há dois domingos no ano com este nome, assim chamados, que é o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma também. Este domingo é chamado o Domingo Gaudete, quer dizer, alegrai-vos. É um convite à alegria este domingo. Alegria porque já passámos mais de metade do tempo do Advento, assim como na Quaresma, no quarto domingo, também já passámos mais de metade do tempo da Quaresma, e por isso é um convite a alegrarmo-nos porque a grande festa está próxima e o Senhor está próximo. Portanto, este é também um momento propício para as famílias se alegrarem. Normalmente há muita gente que diz gostar muito do Natal, e é também isso que acontece. As próprias localidades estão em festa, com toda a iluminação, com todas as imagens alusivas ao Natal. É o momento da alegria. Exatamente, é o momento da alegria, somos convidados à alegria e certamente com esses elementos exteriores que nos ajudam, mas chegando a uma alegria interior, uma alegria profunda, que vem desta consciência de que o Senhor está próximo, de que Ele vem ao nosso encontro. E o nosso encontro com Ele enche-nos de alegria, como quem espera um amigo. Há aquele livro de Saint-Exupéry, que foi o Príncipezinho, em que ele diz que se aguardamos a vinda de um amigo, se o amigo chega a determinada hora, uma hora antes, eu já estou a ficar feliz naquela expectativa do encontro. E por isso este terceiro domingo do Advento, falando-nos já da proximidade do Natal que vamos celebrar e da proximidade da vinda do Senhor que vem ao nosso encontro, porque aguardamos o Senhor que há de vir no fim dos tempos. A proximidade do Senhor enche-nos de alegria, como quem espera a vinda de um amigo. Então, neste programa vamos olhar um pouco para as leituras que fazem parte deste domingo, acabar por traduzir em palavras mais simples aquilo que nos vai ser transmitido neste domingo. Exatamente, o objetivo é esse, as leituras e eu diria até a liturgia de um modo geral, porque neste domingo a antífona de entrada convida-nos logo à alegria. A antífona de entrada é uma sugestão que o Missal apresenta para cântico de entrada. Claro que estas antífonas nem sempre estão musicadas ou nem sempre são conhecidas e por isso acabamos por nem sempre as escolher como cânticos, mas são a sugestão que de facto o Missal tem. E deste domingo até existem cânticos que se vêm ao encontro desta antífona, ou pelo menos muito próximos. Alegrai-vos sempre no Senhor, exultai de alegria, o Senhor está perto. Portanto, logo na entrada da missa, como cântico de entrada, esta antífona convida-nos à alegria. Já agora também a antífona de comunhão transmite também esta mensagem de esperança. Quem anda nesta luta, quem aguarda que o Senhor venha, para não desesperar, para não desanimar, porque Ele está próximo. Diz a antífona de comunhão, proposta como cântico de comunhão: dizei aos desanimados, tende coragem, não temais, eis o nosso Deus que vem salvar-nos. Esta é a razão da nossa alegria. O nosso Deus vem salvar-nos, por isso, dizei aos desanimados, não temais, coragem, Ele está próximo. Também se costuma dizer que com alegria conseguimos superar sempre da melhor forma os nossos problemas, sejam de saúde, sejam outros. Acaba também por ser essa a mensagem. Sim, o bom humor, a boa disposição ajudam na cura, ou pelo menos a enfrentar a doença. mas mais até do que esse estado psicológico, aquela alegria que nos vem de sabermos que o Senhor está connosco. A alegria cristã é muito mais do que a alegria passageira de quem vai para uma festa e que depois, ao voltar, vem já mais desanimado porque a festa acabou. É muito mais do que esses estados passageiros. É aquela força interior que nos permite, mesmo às vezes em situações que não dão vontade nenhuma de rir, que nos permite continuar e ir em frente. Nós conhecemos pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas com alto grau de deficiência, que vivem a vida de facto com uma alegria, com uma força, e vemos que em muitas dessas pessoas, em muitas situações, encontram de facto no Senhor essa alegria, essa fonte que os faz enfrentar a doença de uma forma completamente diferente, unidos ao Senhor. Isso alcança-se também, então, pela oração, pela participação na Eucaristia, portanto, pela participação em todas essas iniciativas que marcam esta altura do Advento. Exatamente, precisamos, porque embora isto seja algo de profundo, nós somos humanos e, portanto, esta dimensão psicológica de haver um tempo diferente faz-nos situar também de uma forma diferente. Aliás, por isso é que a Igreja, na sua sabedoria, também estabelece os tempos litúrgicos diferentes para que possamos fazer festa, para que possamos tomar esta consciência de que o Senhor vem e de que nós queremos caminhar para ele também. Muito bem, portanto, prosseguimos então com a interpretação das leituras deste Domingo da Alegria. Sim, a primeira leitura é tirada do profeta Sofonias. É um profeta que talvez não apareça assim tantas vezes como isso. Há quem confunda com sinfonias, aqui trata-se de Sofonias. E ele diz: clama jubilosamente, filha de Sião, solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. Temos aqui convites à alegria, ao júbilo, a exultar, assim uma alegria mesmo extravasante. Quem é convidado a alegrar-se é Israel, é a filha de Sião, a filha de Jerusalém. No fundo, é uma forma individual de falar coletivamente daquilo que é o povo. Ao dizer para a filha de Jerusalém se alegrar, o que se está a dizer é para o povo todo de Jerusalém se alegrar. É uma forma de falar que os profetas usam muitas vezes. Mas qual é o motivo desta alegria? O motivo desta alegria é o perdão de Deus. A misericórdia de Deus é o motivo da alegria. O profeta continua dizendo: o Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou os teus inimigos. Portanto, este é o motivo da alegria, encontrarmos alegria no perdão de Deus. Também este tempo do Advento é um tempo em que somos chamados assim à conversão, para experimentarmos essa alegria que é começarmos de novo, purificados pelo perdão de Deus, iniciarmos novamente o caminho. Ou seja, também aproximarmos-nos mais todos uns dos outros. Sim. O momento apela a que seja assim. Exatamente, porque não se pode desligar o amor a Deus do amor aos irmãos, e também o perdão de Deus implica que nós próprios também nos reconciliemos uns com os outros, e por isso, claro, uma coisa aponta sempre para a outra. Nós temos o Salmo também, o Salmo responsorial procura, digamos assim, vem na continuação sempre da primeira leitura, de algum modo responde à primeira leitura, e o refrão do Salmo pode ser: exultai de alegria, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel, ou seja, Deus, o Santo de Israel, é grande no meio de nós, grande porque faz maravilhas, porque é poderoso, porque está connosco. Ou então, como alternativa, outro refrão: povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Este é até mais usado porque está musicado pelo Padre Manuel Luís e é mais conhecido. estamos a ver que tudo isto são convites à alegria que não param. E para mim o mais insistente ainda é o da segunda leitura. São Paulo escreve aos filipenses e a nós, porque a palavra de Deus é viva e, portanto, aquilo que foi dito no passado aos filipenses, certamente que é-nos dito a nós hoje também. Mantém-se atual também nos dias que correm, não é? Essas mensagens parece que caem que nem uma luva nos tempos em que estamos. Sim, e não é só uma atualidade literária, é que é mesmo Deus que fala, Deus serve-se hoje deste texto para me falar a mim, a cada um de nós. E aquilo que Deus me diz a mim pela mesma palavra pode dizer qualquer coisa diferente a outra pessoa. É sempre atual, é sempre novo, sempre que escutamos ou que lemos esta palavra. E este convite é também insistente. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. Uma vez mais, o Senhor está próximo e esse é o motivo de alegrai-vos e, novamente, vos digo, alegrai-vos. É mesmo insistente nisto. Aproxima-se, então, o nascimento de Jesus. Aproxima-se o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o nascimento de Jesus não apenas como um aniversário de uma coisa que aconteceu, mas é um acontecimento que é presente hoje. A liturgia tem este poder. A liturgia não é uma simples festa de aniversário, mas pela liturgia da Igreja e principalmente pelos sacramentos, nós temos a oportunidade de participar, de fazer parte destes acontecimentos que são do passado, mas nós como que viajamos no tempo, ou se calhar os acontecimentos viajam no tempo até hoje, nós fazemos parte deste mistério de salvação que não é passado, não é uma repetição teatral, nem é apenas comemorativo, mas tem de facto este poder de nos fazer viver o acontecimento e de nos projetar assim para o futuro também. Muito bem, prosseguimos então ainda com as leituras deste Domingo da Alegria. Sim, é muito sugestivo também para nós, é sempre, mas de um modo especial, este domingo continuamos a acompanhar a pregação de São João Batista, que já nos foi apresentado no domingo passado, a sua pregação, a sua palavra forte, o seu batismo de penitência, convidando as pessoas também a mudar de vida, a converterem-se, porque precisamente por isso, porque o Messias já estava presente e estava prestes a manifestar-se em público, era preciso estar preparado para o receber e hoje não é menos. E então é muito interessante porque São João Batista dá aqui, as pessoas perguntam-lhe o que devemos fazer. E nós, sabendo que esta palavra é nova hoje e que é para nós hoje, também eu pessoalmente me devo perguntar e devo aqui colocar-me entre fazer este exercício de imaginação e eu próprio colocar-me lá entre aquela multidão, aquelas multidões que estavam a escutar São João e perguntavam a João Batista, que devemos fazer? E também eu hoje devo perguntar-lhe, que devo fazer? Neste tempo de Advento, nesta circunstância em que eu estou, neste lugar, nesta cidade, nesta vila, nesta aldeia, neste no local de trabalho, neste hospital, onde quer que eu esteja, que devo fazer? E ele respondia-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Portanto, temos este convite genérico à partilha. A todo o povo. Que acaba sempre por marcar também esta quadra natalícia à partilha, não é? Sim, exatamente. São muitas as iniciativas que nos convidam a isso e, aliás, em relação a isto até podemos dizer, se Natal é todos os dias, então isto é mesmo para manter esta atitude, mas lá está, este tempo forte lembra-nos também e ajuda-nos também a ir por aí. Portanto, em cada ano há sempre este momento forte que também nos lembra para a importância da partilha e nos alerta para essas palavras de São João Batista. Sim, e não só São João Batista dá estas palavras a todos, digamos assim, mas depois aparecem aqui grupos específicos de pessoas que questionam, por exemplo, aqui os publicanos que eram os cobradores de impostos, e disseram a São João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: Não exijais nada além do que vos foi prescrito. Portanto, a honestidade que lhes era pedida na cobrança dos impostos. Perguntavam-lhe também os soldados: E nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: Não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Portanto, aparecem aqui grupos específicos a perguntar o que devemos fazer. E, portanto, vemos aqui que realmente São João os convida a serem, exorta-os a serem honestos, a serem sérios, cada um na sua profissão, cada um no seu estado de vida. E, portanto, isto é hoje para nós. Eu como padre, eu como, seja lá o que for, pai de família, profissional, onde quer que esteja, o que é que eu devo fazer no meu trabalho, na minha família, o que é que devo fazer? São palavras que se mantêm válidas até hoje. Seu Padre Orlando Henrique, estamos quase a terminar o nosso tempo. Passa num instante, muito há a dizer. Já tentamos resumir aqui em cerca de 15, 20 minutos aquilo que é este Domingo da Alegria. Mais algumas ideias que gostasse de partilhar para depois ficarmos com a nossa sugestão musical. Sugestão musical, sim. Bem, o nosso tempo realmente não é muito, mas quero só dizer que a partir de segunda-feira, que é dia 17, na liturgia o tempo do Advento vai tornar-se ainda mais intenso, porque segunda-feira próxima é dia 17 de dezembro, e portanto todos os anos de 17 a 24 celebra-se na liturgia a novena do Natal. É um tempo em que as próprias leituras, as próprias antífonas, a própria liturgia se torna ainda mais intensa, e nos convida a viver este espírito de esperança da vinda do Senhor e de preparação para isso de uma forma ainda mais radical. E, claro, a esse convite da liturgia há de corresponder também o nosso empenho ainda maior. O terceiro domingo também nos lembra isto. Atenção, que está quase este tempo de graça, este tempo de oportunidade, que é o tempo do Advento, está a chegar ao fim. Portanto, vamos lá, não vamos pôr-nos a dormir, vamos de facto pôr-nos em ação para melhorar cada vez mais a nossa vida. O seu Padre Orlando Henriques representa a Unidade Pastoral de Pampilhosa da Serra, mas por cada paróquia certamente se reforça a importância destes dias da novena do Natal. Estes dias são marcados, por exemplo, pelas várias antífonas do Ó, que são usadas, antífonas na liturgia das horas, mas também na missa, como versículo do Aleluia, da aclamação ao Evangelho. Todas começam por Ó em cada um destes dias. A do dia 17, por exemplo, diz: Ó, são antífonas dirigidas a Jesus, e diz: Ó sabedoria do Altíssimo. Portanto, ele, Jesus, é a sabedoria do Altíssimo. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da salvação. E, por exemplo, só a do dia 18 também: Ó chefe da casa de Israel, que no Sinai destes a lei a Moisés, vinde resgatar-nos com o poder do vosso braço. Todas estas antífonas dos 9 dias começam por Ó, e é daqui que vem a invocação de Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora, a figura de Nossa Senhora grávida, mesmo com Jesus, mesmo para nascer, e ela é o nosso modelo, para o modelo de quem espera a vinda do Senhor. Ela, melhor do que ninguém, esperou a vinda do seu Filho Jesus, e por isso, melhor do que ninguém, nos ajuda, imitando-a, preparamos da melhor forma a sua segunda vinda, uma vez que ele vem ao nosso encontro. Muito bem, seu Padre Orlando, agora na retinha final destas palavras de esperança alusivas a este Domingo da Alegria, o terceiro domingo do Advento, qual é que foi a sua seleção musical para fecharmos da melhor forma? Vamos escutar uma canção feita pelo Padre Lionel Claro, que é missionário comboniano, está ligado a Coimbra porque esteve em Coimbra muito tempo, embora neste momento esteja em missão no Chad, um país que é no coração canção de África. Este padre Lionel tem uma banda, a banda Missio, Missio que significa missão, precisamente, e ele tem uma canção que é precisamente com base na segunda leitura de hoje. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos e vivei no seu amor. Por isso esta canção, vamos escutar a canção A Alegria do Amor, que fala sobre a segunda leitura de hoje, convida-nos a alegrarmos-nos, que é o convite deste domingo, mas esta alegria para o Padre Lionel e para nós, certamente, concretiza-se na missão. Alegramo-nos porque sentimos alegria em transmitir o Senhor. Alegramo-nos nele e temos alegria em dá-lo a conhecer também. A canção, nas estrofes, fala disso. É melhor escutarmos com atenção esta mensagem, que embora não seja um cântico litúrgico, mas sei que foi composta num ambiente de espiritualidade, porque o Padre Lionel é nos momentos de retiro, assim, nos momentos assim mais espirituais, que ele compõe estas canções e, portanto, é este apelo a sentirmos alegria no Senhor e alegria por podermos falar dele ao mundo. Muito bem, é então com este tema que terminamos esta edição das Palavras de Esperança, um programa aqui na Rádio Boa Nova para ouvir às sextas às 10h30 e aos domingos às 10 da manhã. Fazemos sempre aqui uma análise daquilo que é as leituras de cada domingo. Seu Padre Orlando Henrique, estamos então a terminar e já podemos também fazer votos de boas festas, festas felizes a todos os que nos escutam a esta altura. Sim, claro, sem querer antecipar já a celebração do Natal, vamos ter ocasião disso, mas sim, festas felizes, porque de facto estamos em festa, estamos em alegria, e com o Natal então será essa explosão de alegria, mas entretanto ainda nos encontraremos, entretanto, e em breve nos encontraremos, por isso até ao próximo programa, se Deus quiser. Assim mesmo, até ao próximo programa, obrigada pela sua atenção, bom dia. Queres ouvir uma voz no coração que te mostre qual o rumo certo? Tens um sonho lindo a nascer. Jesus te convida a viver. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor. Sai de ti como um grito de magia. Queres tua fé anunciar? Tens um mundo novo a construir. Jesus te convida a partir. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos e vivei no seu amor.